sentir, ser sentidos, como ser sensível, Vamos começar a gravar agora a segunda Eneida. 1, entre chaves 40, do mundo e do céu. Primeiro, o mundo, disse, é eterno. Sempre foi e sempre será o corpo que o possui. Se retornamos à vontade de Deus, à razão dessa eternidade, pode-se dizer verdadeiramente, mas não nos esclarece de modo algum. Ademais, os elementos se transformam uns nos outros. Sobre a Terra, os animais estão sujeitos à destruição e apenas sua espécie se conserva. O mesmo se julgará que é, sem dúvida, quanto ao universo. O universo tem um corpo que sempre se escapa e se escoa. Nessa mudança incessante, Deus tem somente o poder de lhe impor um mesmo tipo específico. O que a vontade divina conserva eternamente idêntica. Não seria a unidade numérica, mas a unidade específica do universo. Porque, ademais, as coisas terrestres possuiriam elas apenas a eternidade em suas espécies, enquanto que as coisas celestes e o próprio céu gozariam individualmente da eternidade. Será porque o céu compreende tudo e não tem em nada em que se possa mudar, e que não encontra nenhuma realidade exterior capaz de destruí-lo? Veremos a causa de sua incorruptibilidade? Desse raciocínio, poder-se-ia concluir a incorruptibilidade do conjunto, mas o Sol e os astros não são partes, não são cada um o universo. Nosso raciocínio não prova que persistirão eternamente. Parece justo conceder-lhes apenas a permanência específica, como ao fogo e às coisas análogas. É assim, ademais, do mundo inteiro. Nenhuma realidade o destrói, seja. Mas se suas partes se destruísse umas às outras, nada impediria que nessa incessante destruição guardasse apenas sua identidade específica e que sua substância, escoando-se sempre e recebendo ademais sua marca específica, possa passar-se pelo animal do universo, o que se passa pelo homem, o cavalo e os outros animais. Há sempre homens e cavalos, mas não são os mesmos. Então, não haveria no universo uma parte, o céu, que persiste eternamente, e uma outra, as coisas terrestres, que perecem. Tudo pereceria igualmente, mas em tempos diferentes, e a duração das coisas celestes seria apenas mais longa. Se admitimos que não há outra eternidade que esta, quer no todo, quer nas partes, nossa opinião ofereceria menos dificuldades. E até toda dificuldade desapareceria se mostrássemos que, nesta hipótese também, a vontade divina é capaz de manter o universo. Mas se dizemos que é a própria individualidade do universo, em toda a sua extensão, que é eterna, seria mistério mostrar que a vontade divina é capaz de produzir esse resultado, e as dificuldades consequentes subsistirão, porque certas partes são eternas individualmente, e outras não são eternas em suas espécies. Como se comportam as partes do céu tomadas em si mesmas? Pois, como elas forem, tal será o conjunto que elas formam. Segundo, admitimos a opinião seguinte. O céu, com tudo o que está nele, tem a eternidade individual. E as coisas que estão sob a esfera da lua têm a eternidade específica. É preciso então mostrar como um ser corpóreo pode guardar sua individualidade no sentido próprio e sua identidade consigo mesmo, embora seja da natureza de um corpo, estar num perpétuo escoamento. Pois é a opinião dos físicos e do próprio Platão a respeito dos corpos celestes, tanto quanto dos outros corpos. Como, diz Platão, coisas corpóreas e visíveis poderiam guardar sua permanência e sua identidade consigo mesmo? Ele admite evidentemente a opinião de Heráclito, que diz que o próprio Sol está em perpétuo devir. Isto não é um embaraço para Aristóteles se se admite sua hipótese do quinto corpo. Mas se não se admite, se o corpo do céu é feito das mesmas coisas que os animais terrestres, como possuiria a eternidade individual? E, com mais forte razão, como a possui o Sol e as partes do céu? Todo animal é composto de uma alma e de um corpo. O céu, se possui a eternidade individual, a possui graças a duas coisas. Ou graças a uma das duas, quer a alma, quer o corpo. Conceder a incorruptibilidade a seu corpo quer dizer que não tem necessidade da alma para ser incorruptível ou de se unir eternamente a ela para formar um ser animado. Diz-se que o corpo, de per si, é corruptível e busca na alma o princípio da sua incorruptibilidade? É preciso, então, experimentar mostrar que a maneira de ser do corpo não se opõe à sua combinação com a alma e à persistência dessa combinação, que não há nenhum defeito de harmonia nas combinações naturais e que a própria matéria se presta à vontade que Deus tem de realizar o mundo. Terceiro, como, pois, a matéria e o corpo do universo podem concorrer para a imortalidade do mundo, já que se escoam sempre? O corpo se escoa, diremos, mas não para fora. Ele permanece no universo e não sai dele. Ele permanece, pois, o mesmo e não sofre nem aumento nem diminuição. Ele não envelhece. É preciso bem ver que a Terra guarda eternamente sua forma e sua massa. E não há perigo que o ar nem a água venham a faltar. E a transformação desses elementos um no outro não altera o animal universal. Embora mudemos sem cessar, devido à entrada e à saída contínua dos materiais de nosso corpo, Cada um de nós persiste por muito tempo, mas como o mundo nada tem fora dele, a natureza de seu corpo não se opõe a que a alma forme com ele um animal eternamente subsistente e idêntico a si mesmo. O fogo é ativo e rápido, porque não pode permanecer aqui. A terra não é menos, porque ela não pode permanecer no alto. E não se deve imaginar que o fogo, alcançando o lugar onde deve deter-se, e uma vez atingindo o seu lugar próprio, não busque, como os outros elementos, deter-se nos dois sentidos. Mover-se para cima é impossível, pois não há mais para cima, para baixo, é contrário à sua natureza. Ele resta-lhe prestar-se docilmente à atração universal que recebe da alma e, para viver felizmente, a mover-se na mais bela das regiões, na alma. Não temamos que caia e asseguremos-nos. O movimento circular da alma previne sua queda. Ele o domina e a retém, pois, ademais, não há dele mesmo nenhuma impulsão para descer. Ele permanece no alto sem nenhuma tendência contrária. As partes de nosso corpo que recebem a forma específica, não guardam a constituição que elas adquiriram. Também o corpo, para subsistir, exige partes que venham de fora, mas no céu nada se escoa. Não há, pois, necessidade de alimentos. Se o fogo celeste se apagasse e se escoasse do céu, seria mistério que um outro fogo se iluminasse. Se o céu contivesse um elemento estranho que se escoasse dele, seria mistério um outro para substituir. Nessas hipóteses, o animal universal não permaneceria mais idêntico a si mesmo. Mas coloquemos a questão nela mesma, sem relacionar o objeto atual de nossa pesquisa. Da matéria, se escoaria do céu, como as coisas celestes, elas também têm necessidade de que se chame impropriamente alimento? Ou então, as coisas celestes, uma vez ordenadas, subsistiriam sem admitir um tal escoamento? Será que o céu contém somente fogo, ou então contém, com uma grande proporção de fogo, matérias diferentes que pode estar subretidas no alto, graças ao fogo que a sustenta? Se ademais a pureza e a bondade perfeita dos corpos celestes, dos outros animais também, a natureza escolheu os melhores corpos para deles formar as partes principais do animal, tem-se em conta a causa principal, que é a alma, ter-se-á uma opinião bastante segura da imortalidade do céu. Aristóteles tem razão ao dizer que a chama é um ferver e um fogo que faz raiva com excesso, mas o fogo celeste é calmo, imóvel e convém à natureza dos astros. Para a causa principal, a alma, ela vem, com seus poderes maravilhosos, imediatamente após as realidades das melhores. Como, pois, coisas, uma vez colocadas nelas, delas se escapariam para se aniquilar. Não é de crer que esta alma, surgida de Deus, é mais forte que todo laço. Seria ignorar a causa suprema que contém todas as coisas. É absurdo crer que a alma, que pôde, durante tanto tempo, manter o céu, não o faça essa eternamente. Será pela violência que ela se mantém? O estado natural seria diferente do estado atual realizado na natureza de tudo e na sua bela ordenação? Ou ainda, há um princípio que vai destruir violentamente a constituição do universo e que vai dissolver a natureza da alma, como se destrói um reino e um império? O mundo jamais começou. O contrário é absurdo. Já o disse. E isso faz fé de seu futuro. Por quê? Teria ele um momento em que ele não seria mais. Os elementos não se usam como a madeira e outras coisas semelhantes e subsistem sempre, o universo subsiste, mas ele se modifica sempre, sim, mas o conjunto permanece, pois a causa das modificações subsiste. Quanto ao arrependimento da alma, isso não tem sentido, nós o demonstramos, pois que ela governa sem fadiga e sem usura. E se todo o corpo pode perecer, ela não experimentará nenhuma mutação. 5. Como se faz que as partes do céu subsistam e que os elementos animais terrestres não subsistam? Platão diz, uns vêm do Deus Supremo, outras vêm dos deuses que dele surgiram. Não é permitido que pereçam os seres vindos de Deus. Quer dizer, imediatamente após o demiurgo, vem a alma do céu, assim como as nossas, ademais. Uma imagem desta alma, vindo dela e emanando, cria os animais terrestres. Esta imagem imita a alma do céu, mas ela é impotente, porque ela se serve da sua criação de materiais inferiores e porque ela está num lugar inferior. As coisas que ela toma para constituir o corpo recusam-se a permanecer imóveis. Também os animais terrestres não podem ser eternos. E seus corpos não são dominados pela alma como do céu. É uma alma diferente da alma celeste que os dirige imediatamente. Como seria eterno se os astros não fossem? Quantas coisas que estão abaixo do céu, elas não são mais partes do céu, senão o céu iria mais longe que a lua. Para nós somos modelados pela alma, da alma que deriva dos deuses do céu e pelo próprio céu. E sob este aspecto estamos unidos ao corpo. Mas nós temos uma outra alma que faz que sejamos nós mesmos. Ela é causa não de nossa existência, mas do bem que está em nós. Escoa a matéria? Tem ela necessidade de alimentos? Timeu, compõe de início o corpo do universo, universo de terra e de fogo, a fim que seja visível, e de terra, a fim que seja sólido, e daí conclui que os astros são feitos em grande parte de fogo, mas não completamente, pois parecem ter as propriedades de um sólido. É sem dúvida exato, pois Platão apoia esta ideia sobre uma razão verossimilhante. Segundo nossos sentidos, segundo a visão e o tato, vês que eles contêm terra. Se lhes há mistério ainda, água e ar, parecerá absurdo que haja água no meio de tanto fogo, quanto ao ar não haveria, eles se transformariam em fogo. Se na matemática dois números sólidos que água sem ter que os outros elementos estão já na terra e na água, é sem dúvida dizer alguma coisa, mas pode-se responder que não servem para ligar a terra e a água que se combina. Nós diremos contudo que elas estão já ligadas, porque cada uma delas encerra todos os outros elementos. É mistério examinar se a terra não é visível sem o fogo. E se o fogo não é sólido sem a terra? Se é assim, nenhum elemento teria sua própria essência à parte dos outros. Mas seriam todos misturados, e cada um seria denominado segundo o elemento que domina nele. A terra, pode existir a terra que possui sua própria natureza sem água? Senão a água não teria nada para unir. Ademais, que necessidade uma massa de terra entendo do ar. Quanto ao fogo, não se diz que seja condição de existência da terra, mas a condição a qual a terra assim como as outras coisas são visíveis, pois é mistério dizer que obscuridade é visível, mas que ela é invisível, do mesmo modo que o silêncio não é ouvido e vivido. Mas dir-se-á, vem nestes corpos, e os coloriu antes de dele se afastar? É preciso também perguntar-se se a água não existe ao menos para contar conter uma parte da terra, e como pode-se dizer que o ar com sua fluidez, participe da terra. E o fogo tem necessidade de terra, dureza, que é especial à terra, a constitura cerrada do ouro, que é da água, lhe pertence, não porque da terra, porque se ajunte terra, mas por sua densidade e sua solidificação. Porque o fogo, por si mesmo, e graças à presença da alma, não seria bastante consistente para que a alma seres vivos do fogo entre os demônios. Abalamos assim porque do ser animado tem sua constituição de todos os elementos. É verdadeiro dos animais terrestres, diremos, animados do movimento circular mais rápido. Ademais, a terra seria um obstáculo ao esplendor e ao brilho do fogo celeste. Sétimo. O melhor, sem dúvida, é escutar para trás. Sólido que seja resistente. Eis porque a terra está situada no sobre o ar. Ela oferece um solo firme a quem marcha sobre ela. E os animais que estão na sua superfície. Recolhe dela mesma sua própria continuidade. Mas é o fogo que ilumina. Ademais, ela contém água para não secar. A verdade é que cada elemento existente no mundo goza de algumas propriedades da terra. E a terra de algumas propriedades do fogo. Não que, para delas gozar, o elemento seja feito de duas coisas desse mesmo se ajuntaria não o próprio ar, mas a fluidez do ar, não o fogo, mas o brilho do fogo. Esta mistura lhe dá todas as propriedades do outro elemento, e daí resulta uma dupla. Essa dupla não é simplesmente da terra e do fogo. É fogo com a solidez e a contextura fechada. Testemunha. Deus diz ele. Alumiou uma luz no último círculo a partir da terra. É o sol, que ele chama demais o mais brilhante, o mais eclatante dos astros. Ele quer assim nos afastar de crer que seja outra coisa que um ser de fogo. Ele não é de nenhuma das duas espécies de fogo de que ele nos fala, mas é esta luz que diz ele, é diferente da chama e não tem o doce calor. A luz tomada nesse sentido é um corpo. É, ela irradia, uma dela, ela brilha como a flor ou o brilho desse corpo, que é o corpo essencialmente branco. Este corpo é terrestre. Nós tomamos mal esta expressão de Platão no sentido inferior da palavra terrestre. Contudo, Platão entende aqui por terra a propriedade de ser sólida. Nós designamos pela palavra terra uma coisa única, enquanto que Platão reconhece espécies diferentes de terra. Esse fogo, que produz a luz mais pura, está situado na região do céu. Está colocado em virtude de sua natureza. Não se deve pensar que a chama terrestre se misture aos corpos celestes. Chegada a um certo ponto, ela se extingue porque ela não encontra um excesso de ar. Quando ela é elevada com a terra, ela cai para baixo com ela. Em todo caso, ela não pode continuar a subir para o céu. Ela se detém sob a lua. Ela torna mais subtil o ar desta região. Se ela persiste como chama, ela se enfraquece e torna-se mais benigna. Ela não tem mais o brilho que ela tinha quando ela borbulhava, mas aquele que ela toma emprestado, que é as de grandeza, mas permanece do céu, mas o resto do céu é feito também desta luz. Não se vê devido à subtileza de sua matéria e de sua transparência, em que nada detenha a visão. Não se vê mais o ar puro e, ademais, devido ao seu afastamento. Oitavo. Ademais, esta luz permanece no céu, no lugar assinalado, pois que, sendo pura, ela permanece no lugar mais puro. De que maneira poderia ela se escoar? Por sua natureza, um tal ser não se escoa para baixo. E por outro lado, não há nada no céu que lhe dê, por violência, o impulso para baixo. Ademais, todo o corpo, acompanhado de uma alma, é bem diferente do que ele seria sozinho. Tal é o corpo do céu. Ele não é o que seria se ele fosse só. Ademais, o que está na vizinhança do céu é o ar ou fogo. Quanto ao fogo, nada nele é capaz de agir sobre o céu. Ele não poderia sequer entrar em contato com ele por essa ação. Ademais, a ação do fogo é o aquecimento. Ora, o que se aquece não deve estar quente por si mesmo. Portanto, quando o fogo destrói o corpo, é mistério de início que esse corpo se aqueça e que alcance a esse estado contra a sua natureza. Portanto, o céu não tem necessidade de um outro corpo, senão o seu, para subsistir, nem para executar sua revolução natural. Pois ainda não se demonstrou que seu movimento natural fosse em linha reta. por natureza os corpos celestes estão ou imóveis ou então animados de um movimento circular. Os outros movimentos são para ele. É mistério, portanto, dizer que os corpos celestes não têm necessidade de alimentos. É mistério concluir dos corpos celestes aos corpos terrestres aos corpos celestes. Eles não têm, para contê-los, uma alma idêntica à nossa. Eles não ocupam a mesma região. Eles não têm no céu razão para esse escoamento contínuo que faz que os corpos compostos daqui embaixo devam se alimentar. As mudanças desses corpos provêm de si mesmos. Ademais, estão dirigidos por uma natureza diferente da alma celeste. Ela produz, no devir e na geração, uma imitação da natureza que lhe é superior. E, contudo, como já se disse em outra oportunidade, as coisas celestes não permanecem integralmente idênticas a si mesmas, como são as coisas inteligíveis. Segundo, entre chaves 14, do movimento do céu ou movimento circular. Primeiro, porque o céu se move de um movimento circular? Traço. Porque limita a inteligência. Traço. A que sujeito pertence esse movimento? É a alma do céu ou ao seu corpo? E por quê? É porque a alma está nela mesma. É porque ela faz sempre o esforço para ir para ela mesma. Será porque ela está nela mesma, sem aí estar continuamente? Ademais, ao mover-se de um movimento local que ela move o corpo com ela? Se é assim, seria mistério que ela cessasse de transportá-lo e que esse transporte volver. A alma imóvel, ou ao menos se ela move, não é por um movimento local. Como então produzir um movimento local, já que ela é movida por uma outra espécie de movimento? Mas pode ser um movimento circular, não um movimento local. Se não é um movimento local, se não por acidente, que é então? É um movimento que jamais sai do seu círculo e não faz nada entrar ademais nele. Pois esta razão também, que deve abraçar todas as coisas, a parte principal do animal universal, o céu, abraça todas as coisas e as unifica. Mas se permanecesse imóvel, não abraçaria todas as coisas à maneira de um ser vivo. Se tem um corpo, não manter-se-ia o que está nesse corpo, pois a vida de um corpo é o movimento. Se pois esse movimento é também um movimento local, o céu terá o movimento que pode ter, e será movido não somente como se move uma alma, mas como se move, pois composto o movimento do corpo e do movimento da alma. O corpo move-se por natureza em linha reta, e a alma retém o corpo. Os dois, conjuntamente, do corpo móvel e da alma imóvel, vem o movimento circular. Disse, com efeito, que o movimento circular não vem do corpo, senão do corpo? Como é possível? Pois todos os corpos e até o fogo se movem em linha reta. Se movem em linha reta até o lugar próprio que lhe está assinalado. Mas chegado ao seu local, parece que é natural que se detenha e que se move somente até o local em que está o lugar que lhe convém. Porque, pois, o fogo, lá chegando, não permanece imóvel. Porque a natureza do fogo é de estar sempre em movimento. Por conseguinte, se ele não fosse animado do movimento circular, ele se dissiparia por um movimento retilíneo. O movimento vem nele da providência. O fogo, alcançado o céu, deve mover-se por si mesmo de um movimento circular. Ao menos que se diga, que não se diga que o fogo, tendendo sempre a se mover em linha reta, mas não tendo mais lugar aonde subir, e se recurve da esfera, recurve sobre si mesmo, lugar em quem pode, pois não há mais região superior após ele. A região do céu é a última. Ele circula na região que ocupa lugar, não para aí permanecer imóvel, uma vez alcançado, mas para aí mover-se. Num círculo, o centro é naturalmente imóvel, mas se a circunferência o fosse também, ela não teria senão um centro imenso. É melhor que ela volva em torno do seu centro, se o corpo é um corpo vivo e organizado pela natureza. Dessa maneira, ela tenderá para o centro, não ao se volver para ele, o que destruiria o círculo, mas porque isso é impossível ao volver-se em torno dele. Dessa maneira apenas ela satisfará seu desejo. A alma que a fez volver não se fatigará. A natureza não sendo senão a ordem da alma universal. Ademais, a alma é integralmente em toda parte, sem divisão local. A alma do universo permite também ao céu de estar em toda parte, tanto quanto possa, e parte por parte. Pode, ao percorrer e atravessar sucessivamente todas as partes do lugar. Se a alma fosse imóvel em um lugar, o fogo permaneceria imóvel, alcançaria lá embaixo. Mas como o todo, por si mesmo, está em toda parte, deseja ir a toda parte. Então, não atingirá jamais? Ao contrário, ele atinge sempre, ou melhor, a alma o leva eternamente para ele e ao lugar. E ao levá-lo em linha reta, mais circularmente, ela lhe permite possuir em toda a parte em que passa. Se a alma fosse imóvel, se ela estivesse somente nesta região das inteligências em que tudo é imóvel, o céu se deteria. Se, pois, ela não é somente nesta região, nem no lugar definido, o céu se move através de fora de seu círculo. Ele se move, portanto, em círculo. Atenção! A continuação deste artigo passa para outra fita magnética, porque estamos alcançando o fim desta.